No início da noite desta segunda-feira, por volta das 19 horas, policiais militares do grupamento tático do 14º BPM, em patrulhamento pela rua Marginal, no bairro São Sebastião, se depararam com um indivíduo em atitude suspeita. Ao decidirem pela abordagem, o indivíduo iniciou um princípio de fuga, mas acabou contido pelos policiais. Marcolino de Brito, 24 anos, tinha contra si um mandado de prisão. Revistado, nada de irregular foi encontrado com ele. Ao checarem o nome do abordado junto ao sistema informatizado da Polícia Militar, constatou-se em desfavor dele um mandado de prisão em aberto oriundo da Vara Criminal da Infância e Juventude, Família e Sucessões do Juizado Especial Criminal da Comarca de Irati. Os policiais levaram mais tempo para ler a origem do mandato do que para dar voz de prisão a Marcolino, que foi encaminhado à 6ª SDP para o cumprimento da ordem judicial. Porém, por volta de 21 horas, novamente, as forças de segurança entraram em alerta e o nome de Marcolino foi citado nos rádios da polícia e da guarda municipal. Ele fugiu da delegacia, ainda não se sabe em que circunstâncias. Buscas foram feitas nas imediações, mas ele desapareceu. Até o presente momento, não há informações sobre sua recaptura. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.